dia me conduz pela estrada, a música me alivia a caminhada. Tudo que eu fiz foi dar valor à minha quebrada. Sempre vou prosseguir se depender de mim. RAP significa ritmo, amor e poesia. Música mais bela já criada, rimar a cinta. Rap é a música que representa nosso povo. As favelas, vila, bairro pobre de morro. Que dá educação às crianças carentes. Mostra a luz do fim do túnel para a nossa gente. É o som que estuda e passa informação. Que tira os manos da rua no talento sangue bom. E esse aqui entra na mente dos irmãos. Mostrando o caminho certo, lidando com a salvação. Sobe no palco por gostar, não por dinheiro. Mas se vai resgatar o povo brasileiro. A poesia me conduz pela estrada, a música me alivia a caminhada. Tudo que eu fiz foi dar valor à minha quebrada. Sempre vou prosseguir se depender de mim. No rap eu consigo dar orgulho pra minha família. Me afastar das treta erradas na periferia. No rap eu corro atrás da liberdade, levando muita paz pras comunidades. Rap é o som que ilumina minha vida, me dá tranquilidade, paz do dia a dia. É o som que tá rolando dentro da detenção. O ar que eu respiro, a batida do coração. Rap é a vida, a morte, a salvação. O povo pobre, desempregado, com fome, o papeleiro. O sangue corre na veia de todo mano brasileiro. É o mendigo sem comida, passando frio. A música que relata a pobreza do Brasil. Rap é a vara que cutuca o sistema. Voz do gueto que pra ele já virou problema. A poesia me conduz pela estrada, a música me alivia a caminhada. Tudo que eu fiz foi dar valor a minha quebrada. Sempre vou prosseguir se depender de mim. Rap é a doença que dominou a população. Vírus do bem que traz a paz e união. E faz o bem com meus ouvidos. É a oportunidade de fazer vários amigos. Rap é o protesto contra o sistema. Arma engatilhada de uma boa cena. Rap, o tambor carregado disparando consciência. Quer mostrar ao mundo toda a sua consequência. É a música mais da hora, bela já criada. Letra de responsa, mano, pra rapaziada. O rap firmou, hoje tá bem tocado. Nos rádios, nos fones, nos falantes de carro. Rap é o som, tio, a minha alma. A minha rima na batida, minha arma. Eu posso dizer, no rap aprendi a viver. Lutando de cabeça erguida até o fim, até vencer. Yeah, yeah, yeah. A poesia me conduz pela estrada. A música me alivia a caminhada. Tudo que eu fiz foi dar valor à minha quebrada. Sempre vou prosseguir se depender de mim.